Vamos soltar o bode, né? O bode também dança. Bode. E nós observamos também o bode reggae chiqueiro, perto da cabra, como era, mestre Antônio, que o bode fazia. Imita aí o bode.